Bem-vindos de volta ao DC Review, o podcast do site batiora.com.br sobre os lançamentos da DC Comics. Hoje um podcast especial, falaremos sobre Multiversity, escrita pelo Grant Morrison, a revista que saiu essa semana, Multiversity número 4, Pax Americana. Mais ou menos. Por que mais ou menos? Todas as Multiversities são one-shots. Ah, sim, é, mas é a quarta Multiversity. Como vocês viram, eu estou aqui com o JP. Vamos lá. E vamos começar aí a tentar debulhar essa maluquice do Grant Morrison. É, nessa revista em parceria com o Frank Quitely, eles já escreveram um monte de coisas juntos, né? Várias coisas. Talvez a mais notável dela seja Grandes Astros do Superman. Então, talvez a mais notável dela seja Novos X-Men. Ah, eu já não sei, eu não li X-Men. Que é a formulação que o Grant Morrison fez no X-Men. Praticamente todo o run dele foi junto com o Quitely. É, não é segredo pra ninguém que o desenhista favorito do Grant Morrison é o Frank Quitely. É, eles fizeram um monte de coisas juntos, além dos já citados X-Men e Superman aí. Eu acho que Flex Metallo foi com ele, Invisíveis foi com ele, tem muita coisa aí. É, o primeiro arco de Batman e Robin também é com ele. Por sinal, a gente falando de Novos X-Men e Superman aí, esqueceu só Invisíveis, né? Que talvez seja a maior obra aí do Grant Morrison. Mas agora falando um pouquinho sobre Multiversity, é bom a gente dar uma passadinha no que aconteceu até agora, principalmente lá no número 1, para conseguirmos comentar bem essa revista aí. Ok, vamos lá. Na Multiversity número 1, a gente tem uma passada aí por algumas das terras do multiverso. Basicamente a gente vê que tem uma praga se espalhando, comandada ou nomeada Gentry, e ela tá tomando os multiversos. Então nessa primeira revista a gente vê basicamente uma... digamos assim, que existe um lugar nesse multiverso que é chamada a Casa dos Heróis e que tem várias versões de diferentes heróis de diferentes terras nesse lugar e que eles estão montando, digamos assim, uma Liga da Justiça multiversal para combater esses Gentry. Nessa primeira edição, pelo menos assim, o grande personagem principal é o Calvin Ellis. Que é o nosso querido Superman Negão. Que é o Superman Negão da Terra 23, que foi claramente baseado no Barack Obama. Porque ele não só é o Superman, como ele é o presidente dos Estados Unidos. É, não, ele foi criado por causa do Barack Obama. Lá na crise final, na época o Barack Obama tinha comentado alguma coisa sobre que ele gostava do Superman, que ele lia o Superman, não sei. 2 meses depois o Morrison escreveu a crise final e tinha lá um Superman Negão, que era o presidente dos Estados Unidos. O próprio Grant Morrison, se não me engano, ele já falou que ele escreveu, ele criou esse personagem porque ele gostou muito do clima de esperança que o Barack Obama trouxe quando ele foi candidato pela primeira vez. É, apesar de assim, eu ser mais novo na época, ainda eu lembro que foi um sentimento assim, de esperança, né? Porque o Bush ele tinha uma mentalidade bem, bem bélica, né? E o Barack Obama veio com um lado um pouco diferente. É, só que a gente vai chegar lá. Mas nessa revista, aqui na Pax Americana, ele dá com os dois pés no peito da administração Obama. Sim, sim. E só que tem mais alguns detalhes interessantes aí. Na revista número 3 da Multiversity, na revista do mês passado, que foi a The Justice, que comentava lá sobre um futuro mais ou menos alternativo da década de 90, né? É. Uma revista bem interessante. É a Terra 16, né? É. E naquela revista, nós vimos aí como que o Gentry está se espalhando pelo multiverso. Sim. Porque lá o Batman daquela terra, que é o Damian, ele chega à conclusão de que ele está se espalhando pelo multiverso graças à revista do Ultra. Porque lá na primeira revista, nós vemos o Nick Sotan lendo essa revista. Depois, quando a gente vê lá a Terra 20 e a Terra 40, essa revista também está presente quando a praga do Gentry lá tá se espalhando para essas terras. E lá no Just, ela praticamente conduz toda a história lá do The Just se espalhando para aquele universo. É, na Sociedade dos Super-Heróis, inclusive, o Doc Fate, ele fala que aquela revista é talvez seja um dos artefatos mágicos malignos mais poderosos que ele tem. Sim, e lá no The Just, o Batman afirma isso também, só que mais especificamente, né? Que a praga se espalha como um vírus sendo conduzido ali por aquela revista. E aqui, já entrando na Pax Americana, nós temos uma cena com o Capitão Átomo que ele fala mais ou menos sobre isso. Que aquela revista lá é uma representação de uma outra dimensão dentro da nossa dimensão. Isso. Então, vamos antes da gente entrar de fato nessa edição, só situa para os nossos ouvintes aí sobre o que é essa Pax Americana. Essa Pax Americana se passa na Terra 4, que é a terra da DC que normalmente aí se associa a Charlton Comics, né? Os personagens da Charlton que foram comprados depois pela DC, inclusive aí o Besouro Azul, o Questão, o Capitão Átomo, igual a gente já comentou, né? E o Pacificador. São talvez os principais personagens. E esses personagens da Charlton Comics, quando a DC adquiriu os direitos dela, logo lá no início, foram os personagens que foram dados para o Alan Moore escrever. Eles cederam esses personagens para o Alan Moore escrever uma história. Só que aí acabou tendo alguns probleminhas durante o caminho e tal. O Alan Moore modificou esses personagens e criou o Watchmen. Então, nessa revista, o Grant Morrison, mais do que está utilizando os personagens da Charlton Comics, ele está se utilizando do universo criado no Watchmen. Ela é claramente uma releitura de Watchmen. Sim, praticamente não. Acho que é bem seguro dizer que essa daqui é uma versão do Watchmen com os personagens, digamos assim, que eram para ser. Os personagens da Charlton, e mais do que isso, né? Lá no Watchmen, ele se passa durante a Guerra Fria, o presidente é o Nixon e tal, e aqui a gente tem uma modernizada nisso. Vimos, inclusive, aí o Bush como presidente, existe toda uma referência à queda das Torres Gêmeas lá em Nova York. Eles dão toda uma modernizada no conceito do Watchmen. Então, agora falando um pouquinho sobre a trama dessa revista, da Pax Americana. Logo no início, nós temos o assassinato do presidente Harley, e a revista inteira é centrada nesse personagem. Nós vamos ver, assim, da primeira página até a última, todos os fatos da revista passando em torno do presidente Harley. Sim, sim. E uma curiosidade que a gente vê nessa revista é que a primeira página da revista já dita o tom da revista inteira. Porque na primeira página a gente vê a morte do presidente Riley, mas a gente vê os fatos ao contrário. Cada quadrinho, né, vai voltando um pouco no tempo. E a revista toda, ela vai contando os fatos justamente avançando cada vez mais pro passado. E essa é uma brincadeira que a gente vê muito em Watchmen, principalmente em torno do Dr. Manhattan. Que é a versão do Capitão Átomo, né? E aqui também a gente vê que o Átomo consegue enxergar passado, futuro e tal, tudo ao mesmo tempo. Só que tem um detalhe mais importante aí, talvez. Toda essa cena, nós temos, primeiro, um close de todo tamanho no anel do presidente lá, né? Sim, número 8. E aí que tá. Isso pode ser o número 8, pode ser o símbolo do infinito, só que lá na frente, o Átomo vai falar sobre aquelas tiras, eu esqueci o nome, tiras de Mobius. Sim, aquelas que você liga, gira uma ponta na outra e que, né, consegue percorrer todo... Como se fosse uma representação de uma terceira dimensão num plano de duas dimensões. Então, o início dela é o final e vice-versa, né? Que se você estiver percorrendo ela, você não consegue saber se você está do lado de dentro, do lado de fora e por aí vai. Esse símbolo aparece em toda a revista. Inclusive, logo depois do anel, a gente vê ele sendo formado pelo sangue do presidente lá, no S. E isso é feito umas 200 vezes durante essa revista. E lá no final, a gente vai ver ele aparecer novamente. O mesmo símbolo. E lá, mais visual isso, essa questão da tira do Mobius lá. De que é exatamente essa tira. Então, a revista passa de trás pra frente? Passa, ela passa de trás pra frente. Mas, ao mesmo tempo, isso pode ser uma representação de continuidade, sabe? De que o que está acontecendo ali está acontecendo ao mesmo tempo, tanto o final dela quanto o início, e isso de uma forma cíclica. Isso o Capitão Átomo, ele deixa isso bem claro na revista, né? Que pra ele não existe... que ele enxerga passado, presente e futuro da mesma forma que a gente enxerga, por exemplo, o espaço à nossa frente e o espaço que está atrás da gente. Ele pode transitar livremente entre esses tempos como a gente transita pelo espaço. Exatamente, ele consegue enxergar outras dimensões além das que a gente consegue. Inclusive tem até uma hora na própria revista que ele fala isso, né? Ele tá tendo uma conversa com o presidente e aí ele mesmo fala assim, o quê? Não, você me desculpe, eu estava no futuro. Exatamente, tem outro diálogo dele com o presidente, que o presidente ainda era senador, e ele chega, senhor presidente, não sei o quê, ele falou, não... Eu não sou presidente, eu sou senador. É porque da última vez que a gente conversou, você era presidente. Então, assim, ele deixa isso bem claro. Aliás, né, uma observação aqui. Eu não tenho o costume de ler as histórias do Capitão Átomo no universo regular da DC. Mas eu consigo identificar o Questão como sendo Questão, o Besouro Azul como sendo Besouro Azul. Mas essa representação do Capitão Átomo, pra mim, tá muito ligada ao Dr. Manhattan. Ele é o Dr. Manhattan, né? Mas, cara, eu vou mais além aqui. Não é só ele. O Besouro Azul, ele é claramente o Coruja, porque ele é o cara, o bundão, sabe? O cara que não tem... que não consegue juntar os fatos, não consegue entender o que tá acontecendo. O Questão, ele é o Rochá, porque ele não é só que ele é um investigador e tal, ele é o cara cismado com alguma coisa que tá acontecendo. Sim, mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu consigo enxergar, por exemplo, que o Rorschach, ele foi uma derivação do Questão, e que nessa revista eu consigo identificar o personagem Questão. Mas eu não consigo fazer isso com o Dr. Manhattan e o Capitão Átomo nessa história. O Capitão Átomo é mais evidente, né? É, pra mim isso meio que reverteu, sabe? É, tinha o Capitão Átomo, eles criaram o Dr. Manhattan em cima do Capitão Átomo, e agora esse Capitão Átomo representado aqui em Pax Americana é muito mais Dr. Manhattan do que Capitão Átomo. Mas são todos, assim, eu tava chegando lá, igual o Pacificador também. O Pacificador é o comediante nessa revista. Sim. Ele não tem nada a ver com o Pacificador. É, e o principal, eu acho que é a Nightshade, né? Que ela é a representação do Espectral, inclusive com o relacionamento dela com a mãe dela lá e tal. A mãe dela ficando maluca e por aí vai. Sim, com certeza. São alguns pontos que deixam claro pra gente que isso não é uma versão da Charlton Comics. Isso é uma versão do Ótimo. Sim, é. Mais alguns pontos importantes aí. O primeiro deles é a caracterização do Presidente Harley, né? Que ele é a cara esculpida, escarrada do Presidente Bush, né? Do primeiro Presidente Bush, do Bush pai. E quando ele morre, quem assume o vice-presidente lá, o pai da Nightshade, ele é o Clint Eastwood. Então, assim, ele é exatamente a cara do Clint Eastwood. É, a gente voltando lá para as campanhas presidenciais, vimos lá o Clint apoiando os republicanos. Então, é voltando lá para a questão da crítica do Morrison ao governo americano, né? Ele batendo com os dois pés no peito do governo republicano. E a gente vai chegar lá mais na frente do porquê disso. Que foi exatamente a atuação do Bush depois da crise do 11 de setembro. Como que ele utilizou aquilo como desculpa para promover tudo que ele promoveu. Toda a questão da guerra no Iraque, da guerra no Afeganistão e tal. É, que aqui na revista é o grupo que ele cria, né? Que é o Pax Americana, que é o grupo de super-heróis que ele cria. Sim, ao invés dele criar uma... Aqui na revista, né? Ao invés dele criar uma luta externa, ou criar um inimigo externo, é muito mais centrado nos Estados Unidos, né? Então nós temos aí um grupo de super-heróis que é a resposta dele, assim como pro Bush a resposta foi entrar em guerra com o Iraque. E ainda nesse cenário, né, dos Estados Unidos, do presidente Harley e tal, tem uma conversa, que é a conversa entre o Capitão Átomo e o então governador Harley, que o governador ele apresenta pro Capitão Átomo toda a ideia dele da Pax Americana, de criar esse grupo de super-heróis para combater os crimes e tal. E ele apresenta, ele fala que ele descobriu um tal de algoritmo 8, que seria uma forma dele conseguir prever tudo o que vai acontecer no mundo, de mercado de ações até a política internacional, que seria uma forma dele prever o imprevisível. E ele até fala com o Capitão Átomo, né? Você sabe do que eu estou falando? Porque é nesse mundo que você vive. Para você, tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. Você não existe, né, passado, presente para você. Tem mais um outro ponto importante aí, voltando lá pro pai da Nightshade, né? O nosso querido Clint Eastwood. Tem uma cena também que ele fala sobre, voltando a essa questão, depois que as torres caíram lá e tal, foi criado esse grupo, Super Agentes. Só que tá na hora de a gente mudar, a gente precisa remanejar as coisas, precisamos criar todo um novo sentido pra Pax Americana. Então não é mais tempo de ilusões, não é mais tempo da gente pensar nos fantasmas do passado e tal, e é tempo da gente focar no futuro e tentar reconstruir o país. Que foi exatamente o discurso do Obama, na eleição dele, que ele prometia ali tirar as tropas americanas do Iraque, centrar novamente na questão interna dos Estados Unidos, dos problemas novos que estavam aparecendo, e tentar uma política diferente da era Bush. E acabou que não foi exatamente isso que aconteceu, né? A administração Obama foi muito criticada por não cumprir toda essa esperança que envolvia a nação. Ele não correspondeu a toda essa esperança. E aqui acontece a mesma coisa. No decorrer da revista, principalmente por causa dos diálogos do Questão, a gente vai descobrir lá que o pai da Nightshade é corrupto, que ele não é nada dessa esperança que aqui nessas páginas, nessas primeiras páginas, ele aparentava ser. É, inclusive o Questão, ele essa é uma parte que já mostra até no questão, né? Que tem uma hora que tá ele e o Besouro Azul, quase que eu falo coruja, tá ele e o Besouro Azul, né, atrás de alguns criminosos, e o questão vai, acha um criminoso lá, e aí o cara tá lá, tipo, pô, você tem que me salvar, você não vai me deixar morto aqui, você tá no grupo dos super-heróis, vocês não matam ninguém e tal. E ele fala, cara, por que que eu deveria te salvar, sendo que você é um policial corrupto que trabalha pra um vice-presidente corrupto? Ah, isso é legal, né? Porque, paralelo de novo lá com o Watchmen, tem uma cena lá do Rorschach falando que, ah, eles vão implorar pra eu parar, eles vão implorar pra eu ajudá-los, e eu vou simplesmente dizer não. Exatamente. Voltando pra essa parte do questão, é interessante que lá no Watchmen, nós temos o Rorschach procurando assassinos de super-heróis, né? Porque a trama, pelo menos na cabeça do Rorschach, é o comediante foi assassinado por um assassino de super-heróis. E aqui, ele está procurando solucionar um caso de assassinato de cientistas, né? Sim, de cientistas. Nós temos a esposa do pacificador, ela foi assassinada. Os cientistas lá que participaram de um experimento que envolveu o Capitão Átomo, a gente vai chegar um pouquinho lá mais pra frente sobre esse experimento, eles também foram assassinados, e o questão está procurando o assassino desses cientistas. E agora falando um pouquinho sobre essa questão dos assassinatos. O que ocorre? No diálogo, naquele diálogo que a gente já comentou algumas vezes aqui, que o Capitão Átomo tem com o presidente Harley, na época que ele ainda era senador, ele comenta que, ah, eles vão tentar me assassinar, mas não vai funcionar. E aí, a gente é jogado para uma cena em que tá o Capitão Átomo lendo a revista do Ultra, que era aquela revista que a gente comentou diversas vezes, que estava espalhando essa espécie de vírus do Gentry pelo multiverso. E os cientistas estão tentando criar um buraco negro dentro do Capitão Átomo para destruir ele. E os cientistas acham que conseguiram. O Capitão Átomo, ele simplesmente desaparece nessa cena. É, na verdade, essa é uma das primeiras cenas da HQ, né? Sendo que essa conversa já está quase que da metade para o fim. Só que nessa conversa, a gente vai descobrir que quando o Capitão Átomo fala, ah, eles vão falhar. Eles vão tentar me assassinar, mas vão falhar. Então a gente aí já descobre que esse buraco negro não funcionou. O Capitão Átomo foi mandado para algum lugar, só que ele continuou vivo. E aí eu te pergunto, cara, será que ele não foi mandado lá para a casa dos heróis? Aí tá uma questão interessante, porque, olha um detalhe, ele lê a revista do Ultra. Então, assim, teoricamente, aqui ele pode ter sido infectado pelo vírus do Gentry. Isso é uma boa teoria. Tudo o que tá acontecendo durante essa revista talvez tenha sido uma trama do Gentry que infectou o Átomo. Então, assim, o Átomo é um agente do Gentry pra acabar com aquele universo. Igual ele fez lá com... Qual que foi aquela Terra? A Terra 13, não é? Ou Terra 7? Que ele destrói na primeira multiverso. Sim, a Terra 7. Tudo isso pode ter sido uma trama do Gentry. Na verdade, muito provavelmente foi, pra destruir essa Terra. Tentando ser um pouquinho mais específico aqui. O que que acontece? Lembra que a gente falou que o presidente foi assassinado lá na primeira cena da revista? Sim. Então, lá pra frente, a gente vai descobrir... Lá pra frente não, né? Logo nessa cena, a gente descobre que quem assassinou ele foi o pacificador. Mas lá pra frente, a gente vai descobrir, exatamente nesse diálogo do presidente com o Capitão Átomo, de que isso era um plano dele. Ele falou, a gente precisa modificar o mundo, a gente precisa modificar o que tá acontecendo, toda essa questão dos super-heróis, e trazer a verdadeira paz para os Estados Unidos, né? O que ele chama ali de Pax Americana. E qual que era o plano do presidente ali? Ele falou, eu preciso ser um cara extremamente reconhecido. Eu preciso ser visto como a salvação. Nem que para isso eu precise morrer. É o diálogo dele com o Capitão Átomo. Então, o que muito provavelmente, né, aconteceu ali? O pacificador, ele é uma versão do comediante, só que ele é uma versão bonzinha, muito entre aspas, aí, do comediante, né? É uma versão bem menos irônica, porque, né, talvez irônica seja, não sei se seria a melhor palavra, menos escrachada. E ele, assim, ele opera para os Estados Unidos, ele opera a mando do presidente. Então, assim, por que que ele assassinaria o presidente? E aí a gente tem a resposta, né? Ele assassina o presidente a mando do presidente, para que depois desse assassinato o presidente pudesse ser visto pela população como a salvação. Tipo, aquele assassinato ali estaria colocando tudo em jogo de que ele estava certo no que ele queria fazer em relação aos super-heróis, em relação à chamada Pax Americana. Só que, aí o presidente morreu e tal, o plano dele não era exatamente esse. Também nessa cena com o Capitão Átomo. O Capitão Átomo, no início dessa cena, ele tá conversando com o cachorrinho dele lá e tal, e meio que por acidente ele mata o cachorro. Meio que por acidente, ele desmonta o cachorro todo. Ele desmonta o cachorro, ele tá pensando sobre o que tem dentro do cachorro, sei lá, uma maluquice da porra. Ele tava procurando ele tava meio que procurando de onde surgem os sentimentos, né? Logo depois dele assassinar esse cachorro, ele fica meio que triste por causa disso e tal. E num quadro, até uma passagem bem rápida, a gente vê que ele cria um novo cachorro. É. E ele até fala, o cachorro está vivo e morto ao mesmo tempo. Quase que voltando lá pra questão lá de quântica, né, do gato de Schrödinger lá. De que está vivo e morto ao mesmo tempo. Então tudo que está acontecendo ali está acontecendo e não está ao mesmo tempo. Então, o plano do presidente Harley acaba sendo mais ou menos isso. Eles vão me assassinar, só que o Capitão Átomo vai me trazer de volta à vida. E quando isso acontecer, eu vou conseguir implantar de fato a paz americana. Eu não sei se eu entendi isso tudo, mas é uma análise bem interessante. porque é uma viagem do caramba essa revista. Inclusive, deixando bem claro, né? Isso é uma interpretação, a interpretação que eu tive dessa bagunça toda. Porque, cara, o Morrison é maluco. É. O Morrison, pra ter feito uma revista que seja completamente sem sentido, não custa muita coisa, não. Voltando um pouquinho aí. Qual seria essa motivação do presidente Harley e tal? A gente vê durante a revista que o questão cita um tal de Yellow Jacket. Jaqueta amarela lá. Pô, personagem da Marvel de novo, né? Aí a gente volta na edição número 1, né, que as terras 7 e 8 que são mostradas são, na verdade, duas terras da Marvel. Só que esse Yellow Jacket aí é o primeiro super-herói do universo da Charlton, segundo eles aqui nessa revista, né? Eu nem sabia da existência desse Yellow Jacket. Só que aí a gente vê lá no final da revista que ele, na verdade, ele era um desenhista de quadrinho, o Vince Harley, que era o pai do presidente. Exatamente. E ele desapareceu lá na década de 70. Mas por que que ele desaparece? Um dia, um belo dia, ele tá chegando em casa, o presidente Harley acha a arma dele. Provavelmente aquela arma era dele, né? Sei lá. Sim, provavelmente. Mas ele acha uma arma lá em casa, ele tá voltando pra casa e o presidente acidentalmente atira nele. Ele assusta com ele e atira nele. E ele acaba morrendo ali. Então, assim, toda essa questão de paz americana acaba sendo por causa de um trauma de infância do presidente quando ele matou o próprio pai. Sim. É uma questão bem interessante, né? Que a gente vê aí, a gente começa a revista com o presidente morrendo e termina a revista com o presidente matando o próprio pai. E o final é exatamente aquele símbolo que a gente comentou do 8 lá, que é o 8, que é o infinito, que é as tiras de Mobius lá, que ele é formado pela máscara lá do pai do presidente. Sim, uma coisa bem... E aqui a gente vê de novo, né, numa passagem muito rapidinho, logo antes da gente ver esse finalzinho, que tá o presidente Harley sentado aí, ainda bem jovem, né, sentado em frente o túmulo do pai dele. A gente vê em quatro quadrinhos aí a passagem do tempo, né, que ele ficando mais cabeludo, barbudo e tal. E no último quadrinho aparece o Capitão Átomo. Assim, aí, e parece que o Capitão Átomo dá uma certa clarividência pro presidente nessa hora. Não sei se você ficou com essa impressão. Sim, a frase exata dele "The door has one side and opens both ways. Let me show you." Então é aquela história que a gente tá voltando lá a falar sobre os ciclos, né? Ele fala que só tem uma forma de você chegar nesse tempo, nesse exato momento, que é indo do passado pro futuro, né? Só que as coisas acontecem de forma cíclica. O que aconteceu ali com seu pai não precisava acontecer sempre. Aí eu queria, uma coisa assim que eu pensei, que agora que eu tô revendo a revista, que a gente tá tendo essa discussão, apesar da trama toda ser centrada no presidente Harley, por ela acontecer meio que de trás pra frente, eu acho que seja seguro dizer que a gente lê essa revista sobre o ponto de vista do Capitão Átomo. Ah, totalmente. Justamente por brincar com essa questão do tempo. E aí, cara, até puxando uma coisa meio Doctor Who aqui, será que o Capitão Átomo, a própria passagem dos eventos pro Capitão Átomo não tá acontecendo de trás pra frente nessa história? Tipo assim, não é ele que... Em vez de ser ele que escolhe ir pra frente ou pra trás, não é ele que tá fora do tempo a ponto dos próprios eventos estarem acontecendo pra ele ao contrário? Não, exatamente. A gente vê isso naquele diálogo dele com o senador Harlan, né, na época. Ele fala, da última vez que a gente conversou você era o presidente. E a gente vê ele como presidente, depois a gente vê ele como senador e depois ele criança. Sim, então, sim. Parece que ali é um indicativo muito forte disso que você falou, de que a gente tá vendo os fatos como eles aconteceram do ponto de vista do Átomo. Inclusive, quando ele cita lá a revista, eu consigo ir e voltar e analisar essa revista da forma que for. Então é meio ele que dando a dica lá, né? Por enquanto eu estou vendo essas coisas andarem de trás pra frente, do passado pro futuro. Só que se eu quiser pegar essa revista depois e destrinchar ela, pegar cada uma das partes, começando lá pelo assassinato do pai do Harley e voltando até a morte dele, colocando tudo em ordem na cabeça, né? Eu posso fazer isso simplesmente girando as páginas. Sim. Então o Átomo aí acaba sendo o ponto de vista do leitor. Eu não sei se só o ponto de vista do leitor, né? Mas acaba representando também, de certa forma, o leitor, que está numa dimensão superior em relação à revista. Porque se tem uma coisa que Multiverse brinca muito, com essa quebra dessa quarta parede, né? Ah, sim. Da mesma forma que ele joga logo no começo, o Capitão Átomo pode brincar com as páginas do tempo aí, lendo na ordem que ele quiser, o Morrison meio que bagunça a ordem cronológica dessa revista, talvez pra fazer essa quebra dessa quarta parede de uma forma meio diferente. Tem uma citação lá ao pai do Harley, ao Vince Harley lá, que ele era desenhista e tal, falando que ele era um visionário, gênio, blá blá blá. Se eu não me engano, é no túmulo dele que tá isso lá. Tá escrito visionário, um negócio assim. E no final, nós vemos lá o Harley matando o pai dele, né? Será que isso aí não é uma pontadinha de crítica do Morrison ao Alan Moore? De que o Alan Moore com o Watchman, não só o Alan Moore, né, mas uma série de escritores ali naquela época, o Alan Moore, o Frank Miller e tal, mas provavelmente aquele falando do Alan Moore, com o Watchman, ele não estragou tudo o que tinha de simples e bondoso nas HQs lá na década de 80 e transformou isso num completo caos que a gente viu depois? Olha, cara, eu não duvido nada, porque também não é segredo pra ninguém que o Morrison e o Alan Moore não se dão bem. Eu fiquei muito com essa impressão, sabe? De que o Vince Harley lá era a representação de tudo de bom que existia antes. E o Harley trouxe o Watchmen pro mundo. É uma interpretação bem interessante. Inclusive, mais do que isso, né? Na cena que a gente vê lá da passagem do tempo, quando o pai do Harley morre, é ele se transformando no Alan Moore, né? Ele ficando cabeludão, barbudão, lá, todo desgrenhado. Ficando mendigo. Cara. Aí agora o Morrison chegou com os dois pés na porta e tapa na cara, né? Porque ele não só mexeu na obra do Alan Moore, entre aspas, como ele fez uma própria crítica ao Alan Moore, né? Bem interessante aí. Eu quero só ver se... Seria interessante. Eu acho que muito pouco provável que o Alan Moore vai acabar comentando sobre isso. Muito pouco provável que ele sequer tenha lido isso. Só que seria muito interessante ver os comentários dele. É isso aí. Essa foi a edição da Pax Americana. É interessante que a gente teve pouco desenvolvimento aqui da trama maior, vamos dizer assim, do Multiverse, né, JP? Sim, acho que talvez essa tenha sido a edição que menos desenvolveu a trama principal. Ela parece muito autocontida, né? É aquela história, né? A gente vai ter que esperar lá, principalmente a Ultra sair lá no final e tal, pra gente saber o que teve de andamento aqui e o que não teve, que foi só centrado nesse universo. Mas a princípio parece que ela é muito contida no universo dela. Sim, sim. Mas é isso. Essa foi a Multiverse de Paz Americana, o quarto one-shot. Mês que vem teremos a Multiverse sobre a família Marvel, né? Isso, que é a New Thunderworld Adventures, que vai levar a gente lá pra Terra 5 e a gente vai ver um pouquinho aí do Capitão Marvel. Que é a terra da Fawcett Comics, né? Exatamente. Que foi outra dessas editoras compradas pela DC. Mas ela foi comprada mais ou menos nessa mesma época da Charlton aí, e trazida pra dentro do universo DC. E eu acho que vai ser cara, espero a edição bem bacana, sabe? O universo mágico lá do Shazam, do Capitão Marvel, é bem legal. O próprio Capitão Marvel é um personagem muito bom, né? Vai ser interessante, porque nós já temos uma versão do Capitão Marvel lá do universo dos Novos 52, né? E aqui teremos uma nova lá na terra do universo da Fawcett. É mais ou menos o que tá acontecendo com o Superman, né? E o que a gente já viu na própria Casa dos Heróis, na revista da Multiverse número 1. Só que o que se esperava aí, né, pelo menos a princípio, é que o Capitão Marvel fosse a versão do Superman da Terra da Fawcett. Ah, realmente. Então, teremos diferenças aí. Vamos ver qual que vai ser a roupagem que o Grant Morrison vai dar. Mas estou bem empolgado para essa próxima revista. Ah, sim, eu também estou bastante empolgado. É isso aí, pessoal. Até semana que vem falando sobre os Novos 52 e até mês que vem falando novamente sobre Multiverse. Até mais, pessoal.